no nosso projeto político, é uma honra podermos continuar a contar com o empenho, a sabedoria desse grande autarca e cidadão que é o professor José Carlos Alexandrino. Digo-vos isto com convicção e de quem o conhece desde os 9 anos de idade, idade com que foi meu professor na Telescola em Lagares da Beira. É hoje um autarca prestigiado em toda a região centro e no país que é Portugal. Oliveira do Hospital tem uma voz viva e ouvida. Gosto muito que estejamos juntos. Juntos na linha da frente, como sempre estivemos nos bons e nos maus momentos que já várias vezes aqui foram referidos. Assumo este projeto e a responsabilidade de carregar um legado de desenvolvimento deixado pela sua liderança, mas também a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho com novos projetos. Durante os últimos 3 mandatos, os oliveirenses sabem que exerci sempre, com grande sentido de dedicação, o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal por nomeação do Sr. Presidente da Câmara, professor José Carlos Alexandrino. Dedicação 7 dias por semana, sem quebras, sem momentos de fraqueza. O único penalizado foi o miúdo que ali está, que é o meu Francisco. Ao fim de 12 anos como vice-presidente da Câmara Municipal, ao lado do professor José Carlos Alexandrino, sinto-me reforçado nas minhas competências, nas minhas capacidades, no conhecimento que tenho da Câmara Municipal, no conhecimento que tenho do meu, do nosso Conselho. Há aqui uma experiência acumulada de 12 anos. Conhecemos cada freguesia, cada localidade, cada instituição, cada coletividade. Conhecemos as empresas, conhecemos o comércio, conhecemos os serviços. Sentimos-nos preparados. Sei bem que juntos somos sempre mais fortes. E hoje temos aqui as melhores pessoas para estarem connosco na linha da frente, na governação das freguesias do nosso Conselho. Os nossos candidatos estão aqui. Acreditamos que convosco, de facto, seremos mesmo mais fortes, com todos vós. A todos os presidentes de junta que aqui estão e que se recandidatam, o nosso muito obrigado pelo trabalho que desenvolveram. Aos futuros autarcas, sejam bem-vindos a um novo ciclo político que se abre. Contamos convosco, sabem que poderão sempre contar connosco. Estamos juntos, estamos unidos, estamos fortes, estamos imparáveis.